7-9, condições de descida em high speed? Afirma, 240 nós na descida, 27-9. Mas o 27-9 autorizado descida em high speed. Autorizado high speed, 27-9. Até 3155? Irmão. Confirma a proa? Proa 230 por 10 milhas. Sete. Atingiu 050, passou. O 03. Após posição ITAP, desça para 2010, o ajuste do altímetro no 095. Após desvio, proa de Motiva. Após desvio, vamos a Motiva, tá 3155. Tá 3155 agora, então já na proa de Motiva, tá presente. Está 3155. Chame centro Recife, frequência no 26.0, alterna no 35.3. 260, 135.3, 4423, boa. Controle Salvador, azul 2789, informação Sierra no ideal de descida. Azul 2789, desça via chegada a ponto para nível de voo 070. Via Bomp 070, 2789. Voo no Azul 2711, após piloto autorizado procedimento? Afirma, Azul 2711, após piloto autorizado 2010, o ajuste do altímetro no 095, o exato final do procedimento ele é sexo e após estabilizado. No 095, após piloto autorizado 2010, o reporte estabilizado, 2711. Você, pastor 03, sob vetoração para sequenciamento, mantenha presente pro limite ao curso do localizador. Mantendo a proa, limitado pelo LOC, pastor 03. Salvador, avô, Chené 62, 10, Verde Forte. Pastor 03, mantenha 4000, ajuste o altímetro no 0,05. 4000, com no 0,05, passou. Confirma a aeronave, chamou o controle? Chené 62, 10, Verde Forte. Dois 2210, desça via chegada Bomed 1 para nível de voo 050. Via Bomed 1, 050, 6210. Sobre atração para sequenciamento, curva esquerda para 210. Esquerda 210, 2711. 2711, limite ao curso localizador. Limite ao LAC 2711. Oi, Salvador, muito boa tarde. Hoje é Janela 6314, pronto no ponto de espera. Ali mantém a cabeceira 10, Janela 6314. Ali mantém na 10, hoje é 6314. 1620, controle de salvador 20, 08. 08 na 620, gol. 2771, na 640. Controle de Salvador, boa tarde. Na 620, gol, na decolagem, passando 1900. Gol na 620, contato radar na decolagem, subavia saída PUCA para nível de voo 370. E saí da PUCA, nível 370, vou no 620. Pastor 03, informação de tráfego, posição de 119, confirmando posição de 2 horas, 1 hora, 13 milhas, um sudoeste, passando 5 mil para 2 mil pés, Alfa Tango 72. Paciente do tráfego não visual, pastor mantendo 4 mil. Azul D711, curva à esquerda para 180, emite ao curso localizador. Esquerda 180, D711. Azul D711, para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda para 120, emite para impassabilizado. Esquerda 120, vai para estar estabilizado 279. 3367, ponto de espera 190. 3367, mantém o ponto de espera. 3367. Pastor 03. Nessa prova intercepta o curso localizador, reporte estabilizado, desça para 2010, autorizado final procedimento LS X-Ray, pós destino 095. Passou 03, nessa prova intercepta o LOC, autorizado procedimento para pistão 90. Pastor 03, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. Torre 295, boa. Estamos controle Salvador no 20, decimal 8. 208, 163, vamos lá, vamos botar a direita. Decimal 95. 8895, 279. Torre Salvador, boa tarde, você não é 63, não passa. Na 6314, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 340. Contato radar, sobe via Momo, nível 340, 1163 no abaixo. Posição do campo, o ajuste altímetro 1095. 1095, sente, azul 2711. Informo, chuva leve sobre o campo, pista molhada, azul 279. Sente, 279. 055 agora, visualização radar de mais de 40 milhas. Gente, aguarde coordenação. Guardado. Atingindo 70, 2789. Azul 2789, desça via para nível de voo 050. 0050. Confirme quanto mantém de indicado. 240, senhor. Posição de redução para 210. Sim. 210 nós, azul 2789. Posição nós. Azul 2711 no tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 109. Autorizado pouso, azul 2711. Uma 620 pode vir, Romeu Foxtrot 08. Romeu 620. Obrigado, no 620, compreendeu, Romeu Fox 01? 018. 018, gol no 620. Consegue 2789 da Azul? Azul 2789, sob deturação para sequenciamento, mantenha presente pro, o limite é o curso do localizador. Autorizado até que altitude já? 4 mil pés, o ajuste do altímetro no 0 no 5, azul 2789. 4 mil com 1500, gente. Controle o 3155 da Sam, passa no 220 na segunda ainda. Menos para informação, informa o bandeirante da Força Aérea, agora a 8 milhas para pouso, pista no 0, 3367. 3367, gente. Copiar primeiro é o 2835, secundário? 125, decimal 1. 2835, obrigado. No solo aos 38, libere primeira direita e chama o solo Salvador no 21, decimal 9. Solo 219, azul 279. 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2685, vou no 620, boa. 62-10, reduza para 220 nós. Você pode ser de 20, 0 pronto, 3367. 3367, decolagem, 0, vento 140 graus, 109. Ali decola 3367. Tan 3190, desça via chegada a Bomé de Una para nível de voo 060. Primeiro PS 27189. 789, para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda para 135, reposta estabilizada. 135 na prova, reportagem estava no log. Azul 2789, desça para 2000 pés, hoje do altímetro 0115. Projeto final do procedimento é para estabilizar. PS9. Confirmando, é pastor 03 ou pastor 30? 03. Quente. Decolou 40, chama o controle de Salvador no 0.08. 308, boa tarde, tá 3367. Controle, boa tarde, tá 3367. Tá 3367, contato radar na decolagem, suba via saída Salvador para nível de voo 360. 360, pode voar linda. 1140 graus, 109. Autorizado pouso, passou 03. 4.013, 360, 0220. Pode voar, Leda, o TAN 3367? TAN 3367, autorizado direto, Leda. Obrigado, mandou Leda, 3367. Mano, parou no Pomédio agora. 7. ILS 2789. Azul 2789, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. Boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, 2789 da Azul. Mano, pro 185, previsar por 17 milhas. Em pista molhada, chuva leve sobre o campo, a aeronave à frente. Avistou a 800 pés. Esse, graças a Deus. Beleza, tá 3377. Condições de liberar a esquerda no hotel? Afirmo. Libere a pista. Na hotel, ao estacionar a frequência livre, passou 03. Chegou na hotel, após estacionamento, frequência livre, passou 03. Tá no 1709. Frequência 1.26.0, até no 3.5.3. Confirma 2.6.0, confirma a alternativa, senhor? Confirmando 1.25.45, até no 2.8.5. Vou chamar minha 3.1.4. Opa, 1.25.45, 1.26.8.5, 3.1.4, boa tarde, senhor. Agora pro 220 por 10 minutos. 7220. Via chegada bom médio. Piso 90, acho que está do controle. Estabilizou, tirei 6200. Tirei 6210, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 18, decimal 95. 1895, 6200, boa. O controle chamou o 3190. Afirmo, desça via para o nível de voo 050. Via para o 050, tá 319. Estabilizado, voo 0, 0, 040 graus, 109. Isso, qual é o 7 aí? Salvador, boa tarde, chama 210 estabilizado. Chama 210, continua a aproximação, reporte com o visual com ajuste altímetro 10 no 5. Chuva leve sobre o campo, pista molhada, aeronave à frente, avistou a 600 pés, reporte visual. Passar Azul 2789, solo 46, libera primeira direita. Chame solo Salvador no 21.9. 21.9, 2789. Seria autorizado para o Dimote, vai para o TAM 3367? 3367, aguarde coordenação. A princípio, direto Leda. Princípio Leda, 3367. Direto Motiva. Direto Motiva, TAM 2 no 0, tráfego no estado, autorizado pelo 0, 0, Ventura 40 graus no 2, não. 3367, chama o centro Recife, frequência 1, 28.35, alternando 25.1. 2835 e 1251, obrigado, boa tarde. Após ITAP, autorizado no procedimento, ele é sexuí, desça para 2010, o ajuste do altímetro 9095 é para estabilizar. Tente confirmar o ajuste, é 1013 ou 1015? 9095. Obrigado. Sinal 6210, solo ao 48. Libere direita, chama o solo Salvador no 21 decimal 9. Direita 219, chinamento 2, 120. Comando, boa tarde, Runo 869-250 para 160, informação e Unifor. Runo 869, desça via chegada Bonf para nível de voo 050. Via 050 na Bonf, Runo 869. Ponto 3190, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 390, localizador, distância 10. 3190, continue a aproximação, reporte visual com campo, ajuste ao altímetro 190 na 5, pista molhada, no momento não chove sobre o campo. Seu 3190, tráfego avistado, autorizado por pista 90, vento no 30 graus, no 09. 130 com 10, o 3190. 090, Paulo 57, libera primeira direita, um Paulo Salvador no 21, decimal 9. Direita, Paulo 29. No 869 para sequenciamento, retração para sequenciamento, curva esquerda para 210. Esquerda 210 no 869. .69, desça para 2010, ajuste do altímetro no 0, no 5. 2000 com BQ no 869. 160, informação de forma. Plano 166, desta via chegada a Bomed 1 para nível de voo 050. Descida via, Bomed 1 para o 050, plano 166. Turbo 1869, aguarde o último vetor para interceptar o curso. Para interceptar o curso do localizador, com via esquerda para 140, posso estabilizar. Esquerda 140, posso estabilizar. No 869 da rua. Controlador, gol 1166, questão de desvio à esquerda para 040, 10 milhas, devido para a maçã. Gente, gol 1166, após desvio, direto e tapa. Após desvio, vai tapa, gol 1166. Boa tarde, 3618.0 para 3618, linha decola sem parada? Afirmo. 3618, autorizado, linha decolar, pistão 0, vento 140 graus, 129. Libra, linha decolar, sem parada, 3618. Oi, Salvador, boa tarde, com 1869, 12 milhas em direção, está estabilizado. 1869, continua a aproximação, aguarde pista livre, o ajuste altímetro no 0,6. Formação, pista molhada, no momento não chove. E Airbus da FAN iniciando rolar de pista no zero. 108 menor. Gente, gol 1166. Controle Salvador, boa tarde, eu tô 3894, ciente da Uniforme. Tá 3894, desça via chegada Bomed 1 para nível de voo 060. Descendo 060, Bomed 1 via 3894. 1869, repete quando visual com o cão. Posta na 1869. Tá 3618, decolou ao 09, chama o controle de Salvador no 20 decimal 8. 208, tá. Primeiro 8, boa tarde. Foi 869, avistou 940 pés. Gol 1869, tráfego avistado, autorizado pouso, pistona 0, vento 150 graus, 099. Livre pouso, 1869. É 3.018, contato radar na decolagem, suba via saída Sambo Uno para nível de voo 280. Via Sambo Uno 280, autorização General. Papatango, Oscar, Papagolfo, prossiga. Papatango, Oscar, Papagolfo, dessa via chegada Bonf. Confirmando, mantenha o 060, via chegada Bonf. Eu acho que o ideal de descida o Papatango, Oscar, Papagolfo. Solo 1-1, libere primeira direita, chama o salvador, 2-1-2-9. Direita, 2-1-9-8, menor. Tá, informação. 2-1-9-8, ciente, após desvio, direto letra. Após desvio, direto... Não foi, mas direto com... Confirme a posição? 2-1-9-8. Confirme a posição, após desvio? Coral. Após desvio, coral, tá, 3-1-9-8, tá. Meia após etapa autorizado 2.000 pés, final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Após etapa autorizado 2.000, procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado, gol 166. Gol 166, ajuste no 0, 16 agora. Ajustado no 0, 16, gol 166. 3894050. 050, tá 3894, pequeno desvio à esquerda pro 060 por 15 minutos. Teste, tá 3894, após desvio, direto etapa. Após etapa. Confirma pro? 050. Teste. tarde, pastor Zé Cruz. Prossiga. Pastor 03 no Pátio Militar, com 8 a bordo, plano de voo Salvador Recife para autorização de lançamento. Três, controle. Já retornando a Prode Coral, tá? 3-6-1-8, tá? Gente. Controle, o TAN 3608 solicita manter 220, nível final. TAN 3608, sente, mantenha nível 220. 220, final, TAN 3608. Desvio 1-8, autorizado nível final 220, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. 12835, alternativa é 1251? Sim. Muito obrigado, tenha uma boa tarde. Boa. TAN 3894, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no meio, autorizado, afinal ele é sexual e responsabilizado. 2000 com milis 16, reportaria estabilizada, 3894. Estabilizou? Estabilizou, gol 1-6-6. Gente, completo final LSX-Way, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Vai chamar a torre 295, gol 1-6-6. Torre Salvador, boa noite, gol 1-6-6, estabilizado em LSX-Way, pistão no zero. Voo 1-6-6, reporte quando visual com campo, ajuste altímetro no 0-6, no momento sem chuva. Reporte na visual com campo, gol 1-6-6. Bruno 645, boa noite, acione identificação via chegada Bonf e desça até o nível de voo 070. 070 via Bonf. Gol 1966, confirme esse visual? Aviso, gol 1966. Gol 1966, autorizado por 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1966, Paulo 21, confirma as condições da pista? Está molhada. Está molhada, sim. Libera primeira direita, no calculador no 21 decimal 9. Ali vai a primeira direita, só 21 decimal 9, gol 1966. Tan 3894, complete final LS Actuation, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 895, até mais. Boa noite, Tan 3894. 3894, ajuste altímetro 10, 16, reporte visual com campo. Comparei visual com 1016, Tan 3894. Com campo, 3894. 3894, desapouso 0, vento 150 graus, 629. Vamos autorizado, pista 10, tá? 3894. Adam, 5 milhas, sudeste Salvador. Vou na proa de Itape, 47 para chegada por meio de 1, no reporte para descida. Azul 69, 19, autorizado, ele é manter pistola zero. Pastor 03 aqui no ponto espera, logo atrás da aeronave da Azul. Pastor 03, mantém o ponto espera, pistola 0. Mantendo o ponto espera, pastor 03. 3894. Solo aos 25, libere primeira direita, chama o sol falador no 21, no 19. 219, 19.